cantarei a tua misericórdia com juízo em meu coração. Senhor, eu anseio por ti quando virás a minha mão. Em minha casa eu vou andar com um coração sincero e puro. Nada de mal diante de mim, teu amor é meu futuro. Oh Senhor, meu coração é teu. Busco os fiéis em ti, me refaço. Teu caminho, a luz é meu anseio. Com fé, Senhor, eu me abraço. Oh Senhor, meu coração é teu. Busco os fiéis em ti, me refaço. Teu caminho, a luz é meu anseio. Com fé, Senhor, eu me abraço. Olhos fixos no que é bom, nada de engano em minha morada. Derrubarei todo ímpio na cidade, a iniquidade é afastada. Os altivos não terão lugar, a tua verdade é meu abrigo. Na manhã vou declarar, teu amor sempre é o que eu sigo. Faço teu caminho, a luz é meu anseio. Com fé, Senhor, eu me abraço. Ó Senhor, meu coração é teu. Busco os fiéis em ti, me refaço. Teu caminho, a luz é meu anseio. Com fé, Senhor, eu me abraço. A cada passo eu te sigo. Com fé e graça eu vou andar. Teus olhos buscam os fiéis, teu amor nunca vai falhar. Oh Senhor, meu coração é teu. Busco os fiéis em ti, me refaço. Teu caminho é luz, é meu anseio. Com fé, Senhor, eu me abraço. Oh Senhor, meu coração é teu.